aos domingos. O que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Ei, antes de ir, gostaria de vos deixar uma mais profunda e sincera obrigada. Eu nunca minto, estou a ser gravado. Eu juro, se eu disse é uma mentira, passa a ser verdade. Agora para de repensar naquilo que eu digo. Já tens orelha negra de mandar fumo pelos ouvidos. Resumo o estrigo. Calma e pega o telemóvel. Liga à querida para beber um copo. 961919169. Tu andas à pesca sem rede no music box. Boy, se eu fosse tu, mandava um tiro ao escuro. Um short pura party face. E a partir da noite ao meio, baby. Ri para a foto e fiz que não te importas. Enquanto a verdade não te parte os dentes de dentro para fora. Acorda da sesta. Amigo, tu andas a sonhar. Estás a sonhar que sonhas tipo Inception. Testa-me qualquer movimento estranho. És o culpado da tua própria morte. Queda no banho. Queres o que eu tenho? Cortas essa meta? Não creio. Já que não tenho lugar para mais um wet no meio. Mete no space. Já venho em JP. És mais um dread. Talvez, quem sabe, faça um comeback. Disse-me que ficas desmotivado com o rap. Sabes, em redes do rap. Toque no blast. Enterres do rap. Isto vai de certo. Siga a festa. E se eu tô no palco, tiro até. Tiro até. Sweet love. Eu nunca minto. Sweet love. Nunca minto. Estou a seguir a par. Ei. Ei. Esmagador vê-te saber as letras. Por mero acaso me vieram à cabeça. Estás a dizer isso porque por acaso disse. E se eu dissesse o contrário, tu sabê-lo, ias na mesma. Isso dá-me uma certa vantagem, certo? É o que me permite ter estado agora mesmo a fazer. Sabe Deus o que no back. É isso que eu e vocês fazem, né? Tentar massajar o ex. Tu queres um disse antes que o álbum tá na rua, né? Não estou para aí virado como o lado lá da lua. Man, faz a tua filtragem do que se comenta. Se não me ouviste a dizê-lo, um som é treta. É treta. Eu nunca minto, estou a ser gravado. O beat matou-te e o chip matou o beat de facto. Ei! Ouve, é bom sentar-se, é clássico, man, é bom ser parte. E se eu por acaso estive no topo da lista dos mais bravos. E já ouviste na vida, não sei o que diga. Não para ser gênio, quebra o tédio, faço da palavra projeto. E o trajeto é conhecer-me, tentar entender porque sou como sou. Sem tentar conter-me ou porter-me ao que me caracteriza. Rejubilo à medida que apuro a tradução, pensamento é escrita. Sweet love. Ouve, acredita. He's next. Sweet love. Eu nunca minto, não. Que? Eu nunca minto, não. Estou a ser gravado. He's next, sweet love. He's next, sweet, sweet. Talk. Then I packed my bags and walked. Yeah. nation. It's the blood of revolution. Took off your eyes, said he didn't realize that Noah should be enough. You fought and you lost. Well, I am over you. Oitenta e três punhaladas, vem. grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso. E o Cris, estás contratado? Eu não vejo com contratos, man, querem ver contratado. Boy, tipo de homem com pratos. Eu ainda tentado a tentar fazer sons para mestrados. Tu tens andado a tentar fazer sons para batizados. Tu és do bate e foge, eu sou do bate em prós. E se queres bater no Cris, bate, mas bate e foge. Por se te apanham cá em cima, mente com 1,90m. E acredita, não sai de cima enquanto não partir a penca. Nossa, pensa e passa, que eu penso e passo. E tu dispensa graça, man, que eu não sou palhaço, yeah. Não queres pôr à prova, man, como se eu te provasse, né? Com gajo quando rima prova que o resto é fracasso. É querem soar mais alto, né? Mas falta-vos acidos. Também querem bancar um gajo, mas falta-vos acidos. Mas tu não me banhas com dicas, mentes as costas quentes. Porque acredito, eu caio em cima e deste com as costas quentes. Estou com meias palavras, meia palavra basta. Tu é palavras a meias, a tua palavra não basta. Saca, estou de volta, saída com pontapés. Saída e tu vais bazar do rap com pontapés. Saída, isto é nós por cá, tu não tens voz por cá. E se falas muito como adepto, eu entro a cantonar. E ao momento estamos a bater, então vou obrigar-te a fazer mais deste estilo, porque isto é obra de arte. Eu estou com guarda letras, man, e dá-te tempo para vírgulas. E tu ainda só tens duas letras, já és tipo matrículas. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Quando estás contratado, como se não vês com contratos. Querem me ver contrastes, sou diferente, chama-me contraste. Giro o contacto, já de corte e passa a dar aceitos em filhas. Tem cuidado se me desafias, não és inglês. 8 milhas, tech, team, but Spencer e Trinita. Vê se tentas imitar, vendas não vão limitar. De andar a cantar sempre assim imunda. Fazes música de câmara e o rap da catacumba. Sai com punch, inspirado por Jack da Ripa. Mete a pipa ao lado, vai haver uma dança ao som do Justin Bieber. E há insónios, não dão. Estou ai, podes dizer que estou mais queimado que a Sony Brasão. Podes crer que sou boss sócio. Tu és flop como o Roberto. Tão fraco como bócio. Sou mistura de Kalashnikov e Kasparov. De certeza que basta um checkmate e se resolve. Não sou capo de tudo e capa. Imagina-me a pasta. Ragazzo, tu tem cuidado, vais ter a rasca. Italian job, não queres ver o gringo passar. Com uma faca faz fettuccine do teu intestino delgado. Tributo, man. Sou letra e só. Pararam na escala musical porque metem dó. Nem vale a pena superstição com tredos e conges. Mesmo sem multiplicação partimos vezes em conta. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. É grande e grosso. Grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso. Grande e grosso. Grosso. É grande e grosso. Grosso. Ridículo. quando a selva é pequena demais para os animais. Quando a selva é pequena demais para os animais. Se tu peça, seria frente. Se tá colega, bubô e arambine. Tu não se serva, a não ser doido. Se budam a mim, terão volta. Bo crê doce, bo crê busca, bo crê rouba. Bo crê luta, bo crê luta, bo crê luta, bo crê luta. Bo quadrilha, bo crê domina. Bo crê manda, bo fica de riva. Sou esta base, centini calor. Luta vai, tem na sonda e tambor. Tem lixada, tem navalha. Mas chega o momento. Cai nos tádia, não cai nos calma, não cai nos tenta. Não se cheio raiva, mica hiena. Cai nos tenta, mie, cai nos tenta, mie. Cai nos tenta, mie, cai nos tenta, mie. Cai nos tenta, mie, cai nos tenta, mie. Cai nos tenta, mie, cai nos tenta. Quando a selva é pequena demais para os animais. Quando a selva é pequena demais para os animais. Quando o calor é tanto que nós viramos chacais. Quando o ego é tão grande que nos tornamos rivais. Quadrado, tipo disco, público. Sou camaleão, há muita música que atura. E quando eu gosto, eu danço, eu não me armo, enduro, juro. Que eu quase não me encosto ao balcão. Eu não sou prep, diria aí, marco o ritmo com a mão. Um dedo levanta, o outro bate no tampão. Uma catarola, o outro marca o timbalão. Então, há nota fortes com os homens que fazem. Há grandes armários com pequenez no rato. Não devem ser educados, têm falta de tato. Os comigo tropeçam, tipo a brinhosa no palco. Eu sou educado em qualquer sítio ao lado. E estou cansado de falar até ficar irritado. Meu rato, rafeiro, hoje estou rolho, rei errado. Rejeito, reinado, vou super correndo a qualquer lado. Não sei dançar, mas fins que tenho um doido. Peço aos deuses, dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Thank you. taking all advantages to reach. I say, take the world from the pioneers, take the world and break it all in two. Is this illusion, random, infectious, affectional? Illusion, random, infectious, affectional. Thank you.

You want a fresh style? Let me show you. Que é português, está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. Cola, dança, tipo nada.